Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Pop Som 3 está aqui. DJ Ellison. Para de fugir de mim, dói demais meu coração. Não me deixe nessa solidão. Eu não sei por que se esconde. Para de fugir de mim, dói demais meu coração. Não me deixe nessa solidão. Som, qualidade e tecnologia. Isso é Pop Som 3. Galera quer dançar, ele é que faz as paredes tremecer, então vamos lá. Tinho, tinho, arrepia, tinho. Tinho, tinho, hoje então vamos lá. Two, three, four, poppy! Toda a galera do Rutherford, aqui com a gente, um abraço DJ Alisson, todos vocês, tá legal? Os meus amigos do Rutherford, grande um abraço DJ Alisson, moleque, gosta do pop? É pop show desde criancinha, né, Guto? Chora, filho. Pop show? E também a NASA da Panificadora, Nova Missão, um abração DJ Alisson, a nossa empresa, a você, tá legal, NASA? Empresa Pop Show. Alisson, pra dançar. Pop Show 3, DJ Alisson, vamos ouvir. Essa emoção, você vai se apaixonar, magnata ou ser fã. Festa dos balões. Sei que no salão quero dançar, muitos passos vou mostrar, o magnata ou ser fã. Pop Show. Deixa a batida te levar. Você não vai querer parar. Pois nessa festa o chefão vai te mostrar. Arrasta povo, pop som. Pop som. Sou magnata do chefão. Sou magnata, sou magnata. Um abraço também, um grande amigo Bill. Alô, Bill, meu! Qual é a tua e toda a galera do Rock Me? Vem, vem sentir essa emoção. Você vai se apaixonar por magnata, por chefão. Sei que no salão quantos passos vou mostrar, o magnata, o chefão. Tenho DJ Júnior comandar, muito som vai detonar, pra galera não parar de dançar. Deixa a batida te levar, você não vai querer parar, pois nessa festa o chefão vai te mostrar. Pra você que gosta, pra você que gosta. Três. Já digo eu não, assim. Alô, Neto, chega mais aqui no estúdio, legal. Tem gente querendo falar com você aqui no estúdio do Pop. Pop Som. Pop Som. Agora? Que passei sozinha, você é meu lugar. E você me acha longe do teu lado, ainda não me encontrei. Imagina onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dê um top 3 da 20! Como eu fiz e pensar. Esse primeiro vai tocar. De Dizidilso e Edielson, os grandes sucessos vão detonar. Vou como eu fiz e Amazonas e Príncipe Negro, o som da galera. Por mais que eu tente, não dá pra esquecer dos dias que tive tão bons com você. Foi como o luar me cobrindo de beijos, teus olhos e o céu que eu nunca habitei. Espero que voltes um dia pra mim. Canções que me invadem, me trazem você, me fazem sorrir. Então volta pra mim, que não mais se vá, meu amor. E avisamos que hoje, sábado, estaremos na grande festa na Cidade Nova. Lá no Terreirão dos Coroas, na tradicional festa do Terreirão dos Coroas. É, meu, vai ser uma festa tanta. Por consecutiva, o Pop Som já toca 4 anos consecutivos, é verdade. Pop Som 3 dessa vez, lá no Terreirão dos Coroas, na Cidade Nova. Sozinha, você é meu lugar. E você me acha longe do teu lado, ainda não me encontrei. Imagina onde e no domingo estaremos na Bica, numa festa única lá na Bica. Domingo, Pop Som 3, pela primeira vez, lá na Bica. Esse primeiro vai tocar, de Dizidilso e Edielson, os grandes sucessos vão detonar. Vou com meu príncipe dançar. Esse primeiro vai tocar, de Dizidilso e Edielson, as melhores balas. Sucesso nas rádios da MFM. O meu ritmo calibre se combina com forró, ó gente. Cabra da peça, roxo, nó, sanfoneiro, puxo, fole no swingue do Pará. Ritmo pop pra galera balançar, em triângulo, zabumba, tem guitarra pra tocar. Moreno lindo, vem dançar, sanfoneiro, puxo, fole no swingue do Pará. Ritmo pop pra galera balançar. Alô, Cris, alô, Suelen. Um abraço a vocês, tá legal? Arrasta o vão, Pop Som, do jeito que você gosta! Pop Som 3, DJ Ellison! DJ Ellison, pra dançar! DJ Ellison! O meu ritmo calibre só combina com forró. Silvio! Galera da Sururina! Padrinho! Cris, muita calma nessa hora, hein, filha? Muita calma, só na mãe. Aí. Vai! O meu ritmo calibre só combina com forró, ó gente. Cabra da festa, roxo, nó, sou primeiro, puxo, fole no swing do Pará. Ritmo pop pra galera balançar, em triângulo, Forró? É? Pop Som. E próxima sexta-feira estaremos na tradicional festa no Arraial da Ezeriel. Renato, sua esposa e também suas filhas me parabenizam pelo seu dia. Hoje é seu dia, meu rei. É, Pop Som! Pop Som 3. DJ Sandro, o Master do Mix. Os meninos e o cocotinho. Os meninos e o animal. O sucesso não pode parar, não pode parar, não pode parar. DJ Ellison está aqui no Pop Som 3. Pop Som 3, DJ Ellison! Tá honrado, tô ligado em você. Pare na sua, tô louca pra te ver, meu amor. Sente prazer com você, meu animal. Eu quero estar sempre com você. Sentir meu corpo estremecer. Um abraço, meu grande amigo Henrique, da Ação, da Aviação Rio Guamá. Grande Henrique. E dia 14 estaremos, opa, na 9 de janeiro, dia 14 estaremos na 9. E dia 24 estaremos na tradicional festa do Mengove. Pô, meu, você é doida? DJ Mari, DJ Boca, tá super rolado. Quero sentir você pertinho de mim, curtindo o crocodilo do começo até o fim. E aí, DJ Ellison? Meu crocodilo vem me devorar, hoje a noite é nossa, vem me amar. Te entregando meu coração, um bem amor. Vem meu crocodilo, vem me devorar. Hoje a noite é nossa, vem me amar. O animal do Pará. Lois Mina, o sucesso não pode parar. Alô, Suzy, é o cheque do Soju. Alô, Suzy, com a Joyce, a grande Soju, legal. Arrasta, povo! DJ Ellison. Arrasta, povo, Pop Som. 3. Alô, Dona Maria, não chega com a matriarca da empresa, vira cigarra! É, meu! Tá com a gente, Pop Som! We'll be right back. domingo na Sururina Ouro Negro, promoção do Numa. Ellison. Brega do Palmeirense. Sei que eu vou te encontrar. Vou te chamar para dançar. No som que faz a galera dele. Acho bobão. Só as melhores vão tocar. DJ Ellison. DJ Ellison. Tinho e Roberto a comandar. O som que nos encantou. Palmeiras e o Verdão, ele é o arrasador. 3. Eu vou dançar. Eu vou curtir. Alô, Dona Maria. Chega junto aqui com a Miracy Carvalho, legal? Alô, Dona Maria! São palmeirense, sou palmeirense. Eu vou. É isso mesmo! Banda da Maria Gênia! Como é que tá, meu? Um abraço, DJ Ellison. Oi. Oh, sorry, my love. Não posso ler. Pop. Telefone-me. DJ Ellison. De você, meu doce mel. Telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me. Alô, Suzy, não chega com a Joyce, com urgência aqui no... Tá doida pra falar contigo essa mulher. Fico em te pensando, o tempo bom que passou. O destino foi cruel, ele nos separou. Telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me. Onda Andiroba. Alô, Vilmar, chega junto aqui no estúdio. Alô, Maria, você também, legal. Fica em te pensando, tempo bom que passou, o destino. Vamos dar uma reduzida aqui no nosso som, galera, respeitando normas da nossa honrosa Blitz Rio. Já bem reduzido. Alô, de Paulo Noronha. Dá um chega com a Maria aqui no show de consciência. Valendo! Oi, alô Daniel, investigador, não chega igual a Maria, rapidola, é popão, é alegria, é festa, Edilson Moreno e a sua nova música, Lamazon. Oi. Alô, Ed. Agora você vai dar no pererê. Bichita e também o Serginho, um dos maiores promotores de eventos do estado do Pará, tem com a gente. Um abraço, G. Ellison. É a nossa empresa, do jeito que gosta, do jeito que todo mundo quer. É o hino do Patriarca Elias Carvalho. Hoje tudo começou. Tudo começou, foi ele quem lançou o Egeco Pop Som. Ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou. Alô, Bill! O Egeco Pop Som. Ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Eu iria ver o Pop 1, o um abraço também ao Zé e a comitiva de Mosqueiro. Vieram curtir hoje a festa dos balões, legal! Pop Som. Vocês curtem, vocês gostam e o Pop Show, claro! Agora! 1, 2, 3. Equipe Kill! Um abraço, GL Show! É coelho? 3. Descubra um som! É Pop Show 3, DJ Ellison! Os atrevidos? Pra me encontrar com você. Festa dos balões, amigo, só tá começando e realmente já está lotado. Do começo ao fim. Alô, Djalma? O Cláudio e galera do Whisky? 3. Diga lá! Oi! DJ Ellison fazendo você enlouquecer. Você dançando, a gente tocando? É meu! Alô, Big! Alô, Big! Orientar! Parvilho! E agora, sem parar! você vai dançar com Pop Som 3. É, meu, esse carinha aí arrebenta nas rádios. Para, Big! Pop Som e Raulan FM, os Bam Bam Bam de Belém. Alô, Dona Maria, chega mais aqui no Sujo Rapidola com os amigos da BM. Pop Som 3, é com você, DJ Ellison. Está comigo? DJ Ellison, DJ Ellison, é gostoso. Alô, Dima, chega mais aqui no sujo rapidinho. Alô, Dima, nosso gerente. Alô, João Marunha, chega mais aqui no sujo, filho. Rapidola. Alô, João. Nossas gatas, as mulheres da crema... cremação, menino. Um abraço de DJ Ellison a vocês, as mulheres da crema. I want to drink margarita, I want to run margarita, I want to drink margarita, I want to hook margarita. Margarita, margarita, margarita, margarita. Sem parar, você vai dançar com Pop Som 3. Pop Som 3, DJ Ellison, vamos ouvir e vamos juntos sentir a diferença. Simão! Alô, Dimar, chega junto aqui no sujo rapidinho, reduzido. Depois tem CDs ao vivo do DJ Alice Pop 3. Juntinhas, vamos balançar. É uma nova dimensão fazendo você dançar. Ajudando a galera, detonando sem parar. É o DJ Luiz que faz você dançar. O show vai começar, DJ Gil vai tocar. Ele é o fenômeno do estado do Pará. O povo consagrou, DJ Gil é o show. Quando ele toca, alô, a face da maior valor. Alô, Givaldinho, chega junto. Alô, garçom, providencia um balde de cerveja aqui no sul. Legal, filho, um balde. Oi. Eu quero é dançar, quero me divertir. A noite inteira vou curtindo com você. E o som das multidões é uma nova dimensão. Quando se nova dimensão, fazendo você dançar. Ajudando a galera, detonando sem parar. É o DJ Luiz que faz você dançar. Um abraço minha, toda a galera do Augusto Meira. Um abraço DJ Ellison. E aí, DJ Ellison? Fala, moleque! Vai! DJ Ellison. É o som que invadiu. Alô, Givaldo Noronha, dá um chega com a Maria aqui no... Alô, Givaldo! Arrasta o povão, seja onde for. Me sacode, me soca do pop. Pop som. A soca do pop som. A soca do pop, pop som. A soca do pop som. Sai por aí, aonde é curtir, reúna a galera pra me divertir. Seis de gatinhas, só pra relaxar, dar um gelo no estresse, só pra variar. Quero ver mulher bonita, muita geração, na batida é a só que quero ver você dançar. É até que no show, comando da questão, junto com o pop som, o arrasta pro vão. É o som que invadiu, balançou e seduziu. Arrasta o povão, seja... Alô, Sérgio Mosqueiro! Me sacode, a choca do pop. A soca. A soca do pop. Empresa Popson. A soca do pop. A soca do pop. Tecno Show. E ponto final. Começava as festas do Juninho, ele sempre tava com o DJ Alice Sabuti. Pop Som 3. Banda Amazonas e DJ Juninho. Pra você dançar, desfrutar do que é bom. Choca do rock! DJ Roberto. story about fairies and colors, magic and sex. Na, na, na, batido! É Bob Sol 3, DJ Ellison! DJ Ellison! DJ, DJ, DJ Ellison! Égua, meu! Esmalco! Oi! Abra, cava! Esmalco, já na área! Um abraço a vocês, valeu, irmão! É festa, alegria, buchão. DJ Sandro, o Master do Mix. Vamos, menino! Som, qualidade e tecnologia. Isso é Pop Som 3. É Pop Som 3, DJ Ellison! Vamos ouvir e vamos juntos sentir a diferença! E agora, sem parar. São três. E eita, mas que cavalo bravo. E pode até me derrubar, mas no swing eu vou se paro. Eita, mas que cavalo bravo. E pode até me derrubar, se paro. É, mas 20. E ele jogava para o lado. E ele jogava para o outro. O dedo pulava para a frente. E ele jogava para o abraço aos missioneiros da nave. Jogava para o lado. É. DJ Ellison. Galopou. Calma, filho. Papai tá aqui, calma. Ah, agora! Cachorro louco, louco, louco, cachorro louco, louco, louco, cachorro louco, louco, louco, cachorro louco, louco, louco, cachorro louco, louco, louco, cachorro louco, louco, louco, eu sou cachorro louco e você também. Sou juvelinho, rock and roll também. Sambade hot, swing não tem. Arrasta pro vão, papo só. Cachorro louco e vai te vacilar. E vem a ver se quer, vem dar no vinho. arrasta povo pop som. Não vai pensar mal, hein, filho? É na bica. Domingo é na bica. Popson 3, tá lá. É, as mulheres vão estar na bica. Domingo com Popson 3. Brincadeira, gente. Domingo valendo. Tem o Popson 3. Tá na bica. Opa, vamos lá. Vamos dançar, né, Vlad? E aí, DJ Ellison? Aqui é seu amigo Vlad, da banda Vlad. Como é que tá? Acho que é verdade que você é fura-olho, Ellison. É, de vez em quando a gente fura-olho, sim. Dessas mulheres bonitas, charmosas, que curtem o arrasto pro vão. Fura-olho é o cara que fica olhando pro rabo da mulher alheia. Cuidado, malandro! Vamos nessa, DJ Ellison. Vamos lá! Soltando os cães em cima da galera. Olha os cães! Detonando com o melhor som do Pará. É Popson 3, Ellison! Quem, Vlad? É Popson 3, DJ Ellison! Pode crer, menino! Então! Então vai, eu vou beijar a sua boca, vou morder o seu queixinho. Oi! Eu vou lamber a sua orelha, vou morder seu pescocinho. Vai! É, meu! Eu vou descer mais um pouquinho, vou morder o seu peitinho. É pop! Pop som 3. Vou lamber sua barriga, te fazer muito carinho. Mas o que eu quero mesmo é morder o seu grelhinho. Abre as pernas, faz beijinho, eu vou morder o seu grelhinho. Vai! E se você fizer gracinha, eu vou rasgar sua calcinha. Filho! Goza na boca, goza na cara. Goza na boca, goza na cara. Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. Vocês gostam, né? Oi! E se tu for igual a Raimundo, eu vou gozar na sua bunda. Opa! Então, eita, eita, eita! Oba, oba, oba! Assim é bom. Eita, eita, eita! Oba, oba, oba! Vamos lá! Ah, as gatinhas bonitinhas, todas é... Suas gatas! Na melô do vai ser, elas vão dar várias rosadas. Abre as pernas, vai beijinho, vou morder o seu grelhinho. Vai! Vai! E se você fizer careta, eu vou gozar na sua... Vamos lá! Ah, e se você fizer careta, eu vou gozar na sua... Tá muito fraco, mais alto. Tá fraco, vai. Ha! E se você fizer careta, eu vou gozar na sua. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para. Até o chão. Vai, eita, eita, eita. Oba, oba, oba. Eita, eita, eita. Oba, oba, oba. Ah, abre a boca, não se espanta, eu vou gozar na sua garganta. E se você fizer gracinha, eu vou rasgar sua calcinha. Olha, gente. As gatinhas bonitinhas, todas elas preparadas. Na melô do vai ser, elas vão dar várias gozadas. Abre as pernas, faz beijinho, eu vou morder o seu grelhinho. Cadê? O grito da galera! Cadê o grito da galera? o grito da galera. Esse cara é cheio de marra, prepotente e arrogante. Diz que come todo mundo e tem mulher a todo instante. Na realidade, ele está contaminado. E as gatinhas estão dizendo: é ado, ado, ado, ado, o seu leite é estragado. Ado, ado, ado. Segura. Tá bonita a festa, não tá, gente? São mais de 20 anos de traição. Essa festa, essa noite que tá maravilhosa. Todos os anos o DJ Ellison veio aqui, sempre assim, casa cheia, e a galera sempre participando numa boa da festa dos balões da 20. Mas eu quero sentir, cadê a galera do Paysandu? Eu acho que a galera do Paysandu esse ano não veio. Cadê a galera do Papão? E cadê a galera do Leão? Tá lindo, tá demais, gostoso. Mas o Serginho vai mandar mais um pouquinho. Vai lá, Serginho. Rebenta, de novo. Não é Luana Piovani, ela não é a Cláudia Raia. Agora eu quero ver. Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Vai lá, Craia, vai lá, Craia. Segura. Tá gostoso? Tá demais. Tá lindo, tá, pai d'égua. Big, esse carinha que fez essas novas vinhetas aqui pro Arrasto Bom. Vai lá, Big! Pop Som 3 é com você, DJ Ellison. Pop Som e Raulan FM, os Bam Bam Bam de Belém. E agora, sem parar, você vai dançar com o Pop Som 3. Então essa... São três, DJ Ellison, vamos ouvir e vamos juntos sentir a diferença. Das gatas da cremação para o Ed Bidon. Um abraço aos cobras do Billy. De jeito a pôr. Emoção conquistou meu coração. Opa! Eu, mas eu mesmo. Oi. Os Brothers de Pompson? Banda Os Brothers, mexendo com sua emoção. Chupa parará. Chupa parará. Parará. Parará. Chupa parará. Parará. Parará. Pop Som 3. Emoção, poder te sentir, te tocar. Sensação. Tem você aqui pra me amar. É no hit? Você vem com um brilho no olhar. DJ Ellison. E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Ellison. Um abraço também, o grande amigo Adelson. É verdade, galera da Cremação. Um abraço, DJ Ellison. DJ Ellison. Brega do Billy. Som aqui no meu coração, na nossa canção. Olha as mulheres, as gatas, Roberta, Shirley, Elma, Tati e também a Franci, as gatas da Cremação. DJ Billy, amo você. Como? Como jamais eu amei alguém. É. Como jamais eu amei alguém. DJ Ellison. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. Assinam. Sinta o pulsar do meu coração. Se te encontrar, vou te amar. As gatas da Grimação com a galera do S Coelho. Três. Junto a você, saberei viver. Desejo tanto te encontrar. É, Bobson 3, DJ Ellison. Um abraço bem, gatinha Gisele. Filha aí do Luiz do celular. Um abraço. Vamos dançar! Fechou os balões? DJ Alex, nosso Cyber DJ da Unama e do Pop 3. Só na manhã, hoje não tá bicando nada. Pop Som. Um abraço também ao Eduardo e o Kleber, os grandes repórteres do Metendo Bronca da RBA. Um abraço a vocês. Você curtindo, é a gente tocando, a galera tá viajando ao som do pop, na moral. Oi? Ei, ei, Pop Som? Pop Som 3. Master do Mix. DJ Ellison. Vamos aí, a Luísa, comparecer na portaria do lado esquerdo, legal? Do meu lado esquerdo. O Alex manda um beijo para a futura mamãe Suelen. É, Suelen. É, do Brasil. Vai! Pop Som 3. De Edson para Mara. As melhores músicas. Melhor DJ de Belém. DJ Ellison. Tocando no Pop Song. Felipe, pra Carla, galera do rock, um forte abraço DJ Ellison, também um abraço para o Júnior, Marcelo, Dionísio, o Cabeção, o Thiago e o Felipe, toda essa galera do rock, valeu, irmão! Também a galera do Bias Coelho e massa com o DJ Elis. Valeu, só valeu. Um abraço ao Junho do Chico de Som. Alô, cumprindo cerveja pro Gaia? Tá faltando, menino. Luane, não chega com a Laiane. Aqui, meu irmão. Vamos sum. Quantas vezes me negou seu abraço, seu calor. Depois que a gente se casou, veio a rotina. Pop Som 3. Quantas vezes tive ataques de paixão. Alô, Bolsinha? E me declarei. Mas ficou bem bom. DJ Elison, pra dançar.